cidade é nossa. Do mal dos gambé, apesar de conhecer o perigo, mas também conheço e sei que é bom. Sou do hip hop que é bom, tô na rua livre que é bom, curto date, durmo que é bom, mulher e dinheiro que é bom, ligo um som pesado que é bom, tribo da periferia que é bom, quero viver pois viver é bom. Quer na base, verdade, quem é que não quer, vagabundo só não quer ser o alvo do gambé. Quer me ver, eu tô na rua da quebrada, namoro na madrugada e moleque não dá nada. Cada um, cada. A cidade é nossa. Cada um. Sou branco, black, sou, que tu é? Diga-me, os bons, siga-me, bom e vou. A cidade é nossa, né, Joe? O Simão é de boa, aqui tô de boa. O que é que tu quer? Morrer na mão do gambé. Essa é uma dona de fé, sair de rolé. O que é que tu quer? Acho que tô aqui com a família na febre. Calibre TDPQ, quem faz barulho e não fere. Barulho que não fere. Barulho que não fere.